Rádio Alvorada AM. Empreendimento M30. Rádio Alvorada. Rádio Alvorada. Nordestino, sim senhor. Em primeiro lugar em audiência. Alvorada AM. O tempo todo nesta estação. ZYH 919, 780 kHz. Ondas médias. Rádio Alvorada AM. Zedoca, Maranhão. Empreendimento Remi 30. E sob a direção de Constantino Neto. 16 horas e 58 minutos. O ritmo jamaicano mais difundido no mundo, como todos os ritmos, teria origem na África. Dizem alguns entendidos no assunto. O reggae teve em Bob Marley sua grande força propulsora, tirando-o dos guetos de Kingston e espalhando-o pelo planeta. Não há como falar do reggae sem falar nomes como The Wailers, Peter Tosh, Jim Cliff, e principalmente Bob Marley. Um dia o ritmo atravessou o Atlântico e aportou na ilha, até então Ilha dos Amores, Cidade dos Azulejos, Atenas brasileira. Além de outros títulos atribuídos a São Luís do Maranhão, já fazem 30 e poucos anos. Afirmam alguns na ilha. Ritmos por todos os lados. O ritmo do Bumba Meu Boi em vários sotaques. O ritmo do tambor de crioula, do suor, da pungada. O ritmo dos blocos tradicionais. Emoção e magia de cores. Até que aquele outro ritmo começou a se fazer ouvir. A princípio, timidamente, depois massificado pelas ondas do rádio e espalhando-se pela grande periferia, ganhando uma imensa clientela. A princípio de jovens e negros, logo imensas aparelhagens de som começaram a aparecer. Colunas de caixas em um comando. Eram as radiolas, principal imagem do reggae no Maranhão. Entre essas radiolas surgiu a Itamaraty. Funcionando a nível de empresa, era a Itamaraty Sonorizações com quadro de música. Amantes do reggae. Alvorada Reggae Show. Alvorada Reggae Show. Um show de programa. Fazendo você viajar nas ondas sonoras do reggae. Comando DJ Rafael Roots. Rafael Roots. Programa Alvorada Reggae Show. O tempo todo. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda Alvorada AM. Alvorada Reggae Show. Alvorada Reggae Show. Comando DJ Rafael Roots. Rafael Roots. O tempo todo nesta estação.